Thank you. Access Miami. Bom dia, Torre Salvador, Oceanair 62. Bom dia, 625, na linha decola da 10, vento calmo. A linha decola, Oceanair 62. Do Chanel 62 segundos. Fiat. Decolado aos 36, controle 19.8, bom voo. 19.8, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o Avianca Alfa Victor Uniforme. E prossiga. Alfa Victor Uniforme, solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição número 5 do pátio principal, Finger número 5. Gente, chame só o 1219. Positivo, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Ultra 3597, final de 3.5, baixar travado, pista 190. Bom dia, 3597, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, pista 10, ajustado no 0 no 5, Ultra 3597. No 7, solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1 no decimal 1. 2-1-1 no 3-5-7. 54, 0.